69, uma milha para Duna, baixo travado. Boa noite, 69, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 99. Autorizado, pouso no zero, boa noite, 69. Para o 1169. Prossiga. Estacionamento no 7. Autorizado, chama táxi, 1169. Autorizado, chama táxi, voo 1169. Autorizado, ingresso da porta nela e pronto, mais de Juliette Mike. Ingresso aí, é porta nela. Salvador, boa tarde, é o Azul 4206, estabilizado na final, campo à vista. Boa tarde, Azul 4206, continuando a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1-0, 1-0. No 0, no 0, Azul 4206. Boa noite, 69, Solos 47, direita Fox 1211. Direita Fox 1211, boa noite, 69. Boa noite, Campo Aster 1. Torre, a posse 7, 2, 9, 5, 9, 0, 8, 9, 9. Boa tarde. Boa tarde, 1869, alfa rebotante da Juliette. Alfa rebotante da Juliette. Juliette mais está alinhado, pronto, está sentindo próximo na final. Até pode estar aguardando uma Juliette mais. Até na posição, Juliette mais. 6919, informação em curso, Romeu. Está pronto, cópia. Está pronto, direcionamento para o 3231. 31, remoto 12, livre push, chama táxi. Livre push, depois era táxi, 2231. 6919, copia. Autorizado Campinas, via Berzelona 0, por base Berzelona 6, segue conforme rota. Nível 340, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda Motiva, transponder 5505, controle 120, decimal 8. O 4206, vai lá embaixo. Base, a Berzelona 6, conforme rota. Corona da 1-0 com curva à direita, saída da El, LED, Eta e Motiva. 105 transponder, 120 controle, azul 6919. Cotejamento correto, azul 6919, chama pronto, portão 9. 6919. Boa noite, 69, Juliette, portão 612. Juliette, 612, 869. Foi o Antônio Gol 1169, quanto espera da 10 pronto, visual para a nave final. Boa, no 169, mantém o ponto de espera. Palma, Mike Gillette, Mike, atenção a possível esteira de turbulência. Embraer pousando na pista 1-0, tem livre decolagem, pista 1-7. Vento 1-2-0 graus, 9 nós. É, iniciando, Mike Azul 4206, sala 50, direito 1211. 211, azul 4206. Oceania 6210. Vento 120 graus, 9 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 210. Alfa, reporta, antes Juliette, 4206. Para o táxi, passarelo 2231, ouvem a 5 no POV, 6 horas de automobilia, pé na Brasília. Confirma o POV? 65. Passarelo 2231, livre táxi, Patel, Conquist, Paradão no Zero. Pátio Uno e Taxway India. No ponto de espera, chama pronto, Torre Uno, 18, desse 195, ajuste no 010. Paulo Salvador, o azul 4206 está aproximando a Juliette. E o 4206 está visual com a TR da passarela? Afirmo, visual. Após a passagem do mesmo ingresso, Juliette, portão 1. Tá, gente, passando a TR da passarela, ingresso, vai para o 1. Obrigado. No 169, aliar e manter pistão 10. E mantém 10, vou no 169. Na 6210, solo 53, direita, Fox, 1211. 211. Chamei a 2 210, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. 169, livre decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 99. Livre decolagem, 10, gol 169. Boa tarde, passarei do 2261, tá no ponto zero da 10 pronto. Boa, passarei do 2231, na Leária, manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, 2231. Decolada 56, controle no 208. 208, bom trabalho, gol 1169. Passarei do 2231, livre decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 9 nós. Livre decolagem, 2231. Poxa, 6210, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Passarei do 2231, no decolado 57, controle no 208. 208, passarei. operador azul 6919, posição 9, pronto para o estacionamento. Autorizado, chama táxi, 6919. Cliente autorizado, estacionamento azul 6919. Salvador, muito boa tarde, tá 3190, final baixo, travou, estamos dentro. Tá 3190, avistado, pouso autorizado, pistão no zero. O vento 110 graus, 8 nós. Livre, pouso, pistão no zero, 3190. Para o táxi azul 6919 com 101 a bordo, 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio 1 em Índia, no ponto de espera Torre 1-18, desse ano 5, ajuste 10-10, azul 6919. Gente autorizado, táxi até o ponto de espera da 10 via pátio Índia, 118-95 a Torre, 1010 ajuste 6919. Direita 1211. Ao ligado. Polo Salvador, já 3190. Boa tarde, Lidão. Tan 3190, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 6919, ponto de espera da 10, pronto. Azul 6919, autorizado a aliar e decolar, vento 110 graus, 8 nós. Autorizado a aliar e decolar, Azul 6919. Portão 10, tá 3190. Azul 6919, decolado Azul 10, controle 208. 208, controle Azul 6919. Fala do Guardião 01. Guardião 01, prossegue direto para o pátio do GRE. Se autorizado, direto para o pátio do GRE. Está presente, autorizado, a reporta final para pouso no GRE. Guardião 01. Está autorizado, a reporta final, pátio. Guardião 01, final para o pátio. Vento 110 graus 7 nós, já porta solo controlado, Guardião 01. Reportará solo. Zona 5, Guardião 01, no frequência nível corte. Gol no 869, autorização Brasília. Bravo, Vitor Tango, só um instante, cópia. Funcionamento, só um instante para cópia. Vitor Tango, pronto, cópia. Number 2 to copy, send by Azul 4206. Salvador, é lá com o Quebec Uniforme? É com o Quebec Uniforme, reporta vertical da rotatória. NH 10, 10. Reporta lá a vertical da rotatória, Uniforme. Pronto, copo, 1869. Autorizado Brasília, via pêndulo 17, conforme rota, nível 360. Decolando 10, curva direita, árvore elefa. Transponder 5524, controle 120, decimal 8. Correto, boa noite, 69, chama pronto para estacionamento. Vitor Tango, pronto, cópia? Azul Forte 06, red 2, cópia? Air to Recife via Pêndulo 17, flight level 350. Departure runway 10, after departure left turn. Pulca departure, Caju transition. Squawk code 5531. Departure Salvador Control 120.8. Agora com curvas pela esquerda, tem sequenciamento de duas aeronaves para pouso na pistão no zero. Lateral esquerda na rotatória com curva pela esquerda, o que vai levar? Torre Salvador, gol 1166, abaixado travado. 1166, livre pouso, pista no zero, vento 1110 graus, 9 nós. Livre pouso, gol 1166. Autorizado. Porto Seguro, via Golf 677, conforme rota, nível 220. Decola da 17, curva direita, da El Transição Coral. Transponder 5503, controle 120, decimal 8. Torre, Patatango, Mike, Fox, Sierra. Mike Fox Serra, continua a aproximação número 2 para pouso, que é legal no 010. Fox Serra. Torre Salvador, Papa, meu Fox Lima. O meu Fox Lima mantendo meu pé já porta vertical da rotatória. Para informação, tem um Papa Alfa 34 a 1.500 pés, mantendo espera na rotatória também. Reporta o visual com ele. Ah, bem, Matheus, alterado o visual com ele. Vai, Matheus, gente, 500 pés então, Romeu Fox Lima. Seguindo para a rotatória a 500 pés, o helicóptero. Sim, só instante, cópia. Fox, Fox, Mike Fox, já informa que se for prosseguir para o ano 7, será o número 2, a aeronave já aguardando para prosseguir para o ano 7. Ah, então prossegue para 120 mesmo. Sete. O meu Fox Lima está legal para a nave. Gente, o meu Fox Lima. Ingresso final no 7, reporta final de 3 milhas. Ingresso final no 7, reporta lá 3 milhas. Passa o Bolsonaro. Passa o Bolsonaro, é 201. Prossiga. 201, Galeão. Informação Romeu 6201, autorizado Galeão, conforme rota UP NVB857 até Mold, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume, para interceptar UP NVB857. Transponder 5522, controle 120, decimal 8. Táxi autorizado, reporta na interseção da base, PNH 1010. Dois, Pessoal, Romeu Foxtrot Lima. Vai lá, direção do Romeu Foxtrot. Romeu Foxtrot Lima, Romeu Capiteiro no 7. Passa a direção parte 5, RDPA. Gente, direto parte 5 então, Romeu Foxtrot Lima, da presente autorizado, reporta final para pouso no parte 5. Vou pegar final, pouso parte 5, RDPA, Romeu Foxtrot Lima. Salvador, recebeu o Quebec Uniforme? Gente, aguardando a autorização de pouso, Quebec Uniforme. O Quebec Uniforme, pouso autorizado, pista no 7, vento 100 graus, 79. Uniforme. Serra Solas 29, confirma o pátio. Angada, Baeté. Gente, a Baeté, direito no 211. Autorizado, aliado, manteu no 7 Bravo, tá bom. Mike Fox Sierra, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, o Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra. Da Juliette, vou 1166. Aguarda para ingresso com o 1166. Lima. Com 17. 183 a voz, alternativa é Campinas, 3 horas e 50 minutos. Livre táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Ninja, do ponto de espera do Rio 18, decimal 95, ajuste no 0, 10, voo 869. Pátio Ninja, foi 295, ajuste no 0, 0, 869. Fox Trant Lima, vento 100 graus 89, reporta solo controlado. Reporta solo controlado, meu comandante. Até a posição aguardando, breve total. Com o 9166, Juliette, portão 612. Eu segue 612, 9166. Firmo, Bravo e Totão, gol decolagem autorizada. Pista no 7, vento no 00 graus, 8 mais. Foxtrot Sierra, atenta ao Bang da Gol, ingressando para o gate 612. Segue a retaguarda, contorna a pátio 1. Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre, 1895 para o cruzamento. Agora do Grande da Rua, vai encontrar essa torre, o Lima, Mike, 12, na Quebec de 895 para o cruzamento. Mike, pode passar. Então, taxi à esquerda, via Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. Zulu 2712, pronto, copy. Autorizado, Aracaju, via Golf 677, nível 110. Decolada 10, curva à esquerda, perfil de saída Conde, transponder 0277, controle 120, decimal 8. Autorizado, via Golf 677. Zero, e da voz, ponte, Só um instante, será coordenado. Quebec no Fórmula, estou revoltando. Está de baixo, transponde, por gentileza. Está presente, autorizado, parte 5, autorizado, cruzamento da 17, é, Quebec no Fórmula. Autorizado até o 45, Mike Fox Trot, certo? Corre, boa tarde, esse é 61143. 61143, continua em aproximação, número 2 para pouso, QNH 1010. Você é como número 2, esse é 61143. Solos 37, 1211, à direita via Eco. Direita é Eco, 211, boa. Poxa, né, 6143, cheque do trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 8 nós. Você travou livre pouso, 9-0, Xané 6143. Boa noite, 69, visual coronado na curta final. Afirmo. Faz o pouso na mesma área e manter pistão no zero. Faz a Bianca ali manter no zero. Boa noite, Alfa reportante da Juliette. Alfa reportante da Juliette, viu? Ingresso via Juliette, portão 2. 2, obrigado. 43, Solos 38, 1211 à direita. 211 à direita, 71, 43. Stand by, Azul 4206. Solo Salvador, Chané 6201 para estacionamento, posição 4. Número 2 no setor, 6201 na guarda. Guarda. Solo, Chané 6143, boa noite, Alfa reportante da Juliette. Alfa reportante da Juliette, 6143. Azul 4206, clear to push and start from the right vortex. Oxa 6143, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, Oxa 6143. Boa noite, 69, decoladas 40, controle 1208. 11-09, tráfego avistado, chefe trem, pouso autorizado 1-0, vento 1-20 graus, 8-9. Taxado e travado, pouso autorizado 1-0, 11-09. Salvador Azul 4206, we are ready to taxi, we got 118 Nassau 3 hours and 30 minutes. Approve taxi to holding point runway 10, turn right via India. At holding point, call car 118-195-QNH-1011, 4206. Roger, gonna be turning right, India, when ready, call tower 1895, thank you, good night.